são essenciais para a sua construção. Mas aproveite, porque serão somente nos dias 29, 30 e 31 de maio. Big Casa, tudo o que você precisa para a sua obra, do início ao fim. Estamos localizados na Avenida Rondônia, número 3794, no bairro Centro, em Alta Floresta. Seu computador está lento, travando, cheio de vírus? É sinal que precisa de manutenção. A RS Informática tem técnicos especializados para deixar seu computador como novo. A RS Informática é representante CompuFor, programa comercial Clip Store. Não tem mensalidade. RS Informática, acessórios para computadores em geral. Ligue agora mesmo, 3641-3002, na Avenida Rio de Janeiro, frente ao Idaron, no centro da cidade. Rádio 104 FM e a hora 7:49. Já voltamos com mais Mistura Fina. Mistura Fina, a melhor seleção musical do rádio. Voltei com o nosso terceiro bloco do Mistura Fina aqui pela sua melhor rádio, trazendo aquela mistura de ritmos, o programa mais eclético do seu rádio, com aquelas músicas bem selecionadas aí que você adora. Vamos então com mais uma por aqui. Músicas escolhidas a dedo, bem selecionadas. Mistura Fina. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, no, not where we'll be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give, and now the things are changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world we're living in, and I just can't see. Of us immersed in sin is all we have to give these fears.

They choose not to respond. I don't regret, just pretend never happened. Half of us laying waste of our youth. It's in the present. Half of us chasing fountains of youth, and it's in the present now. Escolhidas a dedo, bem selecionadas. Mistura Fina. Serei mais livre quando não for mais que osso. Você está ouvindo Mistura Fina. Mistura Fina. Fechando a Mistura Fina desta terça-feira aqui pela sua melhor sintonia. Agora o BYY se envolvendo nessa. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Espero que você tenha gostado, porque amanhã tem mais, tá? Amanhã estarei de volta e eu espero você por aqui. Um beijo, aquele abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir. Você acabou de ouvir. Mistura Fina. Até o próximo programa. Rádio 104 FM. Em casa, na rua, no trabalho, no rádio ou pela internet, faz a diferença. ZYL 986, canal 285, 104,9 MHz. Rádio 104 FM, emissora integrante da Sociedade de Rádio Difusão de Ação Social Voluntário. Transmissores localizado na rua Tocantins, no bairro Cidade Alta. E estúdio programação no bairro Santa Felicidade, Alta Floresta do Oeste, Rondônia. Daqui a pouco, mais som, mais música. Apoio Cultural. Organização Contábil Mundo Novo. Trabalhamos com contabilidade comercial e rural. Abertura e regularização de empresas. Declaração de imposto de renda, folha de pagamento, guia rural, decore, aberturas, regularização e baixa de inscrição estadual de produtor rural. Contratos, declarações, ITR e outros serviços contábeis. Organização Contábil Mundo Novo. Na rua Ceará, no centro da cidade. Contador responsável, Sidney Alves de Oliveira. Fone 3641-3377 ou 3641-2686. Aniversário 38 anos, Loja Central. A loja inteira repleta de novidades e tudo parcelado em até 10 vezes. Ou à vista com um super descontão de 20%. Isso mesmo, é 20% de desconto. Ou até 10 vezes no crediário. Nessa segunda-feira, dia 29, faremos o maior bolo de aniversário da história de Alta Floresta. Vai ter coquetel todos os dias. Uma super festa preparada especialmente para você. 38 anos de aniversário da Loja Central. Participe! Você pode ter também as vantagens de ter a internet da Cassel Fibra. São planos adequados ao seu orçamento, sem taxa de instalação. E a Cassel Fibra coloca à sua disposição planos de até 1 giga. Cassel Fibra, a sua pioneira em fibra ótica em Alta Floresta. Baixe nosso aplicativo no Google Play, Rádio 104 FM. E ouça em seu smartphone ou Android a melhor programação. Rádio 104 FM, a queridinha da cidade. Olha, se você quer melhor experiência em navegação, então preste muita atenção. Se liga aí! Assista em telecom. Aqui você tem super vantagens, a melhor experiência em navegação, com ultra velocidade e fibra ótica incrível. Viva suas conexões, planos a partir de R$ 99,99 e velocidade de até 1 giga. Contrate agora mesmo pelo 3449-3100. System Telecom, conectando pessoas. Rádio 104 FM e a hora. 8:13. Você ouve agora, Revirando o Baú. Revirando o Baú. É hora de revirar o nosso baú e trazer de volta as músicas que você estava quase esquecendo. Aumente o volume, está no ar. Revirando o Baú. E aí, tô chegando e tá começando mais um programa Revirando o Baú aqui pela sua melhor rádio. Do lado de cá, eu, BYY, te faço companhia a partir de agora, ouvindo só as melhores, né? Como o nome já diz, aqui a gente revira muito baú pra trazer pra você aí o melhor do flashback dos anos 80, 90 e 2000. Bora começar então com a primeira desta terça-feira. Revirando o Baú. Revirando o Baú. As músicas que marcaram história.